A luz do fim do túnel, Jesus Cristo, meu irmão. A luz no fim do túnel, Jesus Cristo, meu irmão. Fazendo uma análise de como é a vida, aprendendo que pra tudo sempre tem uma saída, um caminho que no passado não percorri, mas conheci Jesus, esse caminho eu segui. Dentro de mim o peito arde feito uma fogueira, quando penso que pro diabo hoje não dou mais bobeira. Inteligência não é nada sem conhecimento, a humanidade não é nada sem o grande Nazareno. Esse novo pensamento vou seguindo em frente, no coração nasceu uma luz que brilha diferente, me dando força pra lutar contra minha mente, que só pensava em fazer coisas inconsequentes. Fui resistindo e conversando com meu subconsciente. Era Jesus escutando mais um adolescente com atenção especial. Me acolheu em suas mãos, me tirando da solidão, da aflição, da escuridão, direcionando os meus passos para o caminho da salvação. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão. Não deixe o diabo tirar sua atenção dessa luz que é Jesus, só dela vem a salvação. Para tê-la com frequência dentro do seu coração, basta pedir perdão de seus pecados em oração. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão, pois ele te consola e te dá a salvação. Faça a mesma coisa, se entregue de coração. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão, pois ele te consola e te dá a salvação. Faça a mesma coisa, se entregue de coração. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão. Essa é a mensagem que eu quero te passar. Se entregue a Jesus, ele vai te ajudar. Deixe essa luz dentro de ti brilhar eternamente. Com ele a sua vida vai estar. Pra você ele quer falar, sua alma ele quer salvar. Do crime te tirar, dos vícios te limpar. Momentos de vacilos, caindo no abismo. Pensamentos suicidas, sopradas pelo inimigo. Na minha vida ele entrou e mudou os meus caminhos. Não ando mais sozinho, pois ganhei um grande amigo. Amigo que eu quero que você tenha também, para que seu horizonte seja muito mais além. Aonde eu cheguei e ainda vou chegar, só depende de mim e em Deus eu confiar. O preço que ele pede para você pagar é parar de amar o mundo e a ele adorar. É no amor de Jesus Cristo que temos que nos apegar, pois ele é o único que irá te ajudar. No momento em que tudo parece não ter solução, é nessa hora que ele entra e te carrega em suas mãos. O crime é ilusão, a droga é ilusão, a verdade te liberta e abre sua visão, mostrando pra você o caminho da salvação. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão, pois ele te consola e te dá a salvação. Faça a mesma coisa, se entregue de coração. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão, pois ele te consola e te dá a salvação. Faça a mesma coisa, se entregue de coração. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão, pois ele te consola e te dá a salvação. Faça a mesma coisa, se entregue de coração. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão, pois ele te consola e te dá a salvação. Faça a mesma coisa, se entregue de coração. A luz no fim do túnel é Jesus Cristo, meu irmão.